Damião, experiência. Oh! Hey, mãe! Hello! Hey, hi, mamãe! Mamãe, oh! Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem usa chifre na cabeça. Ela não quer o filho dela usando chifre na cabeça, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Que homem usa chifre na cabeça. Ela não quer que o filho dela com chifre na cabeça, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe quer que eu seja cabra safado. Que volta a mulher pra ganhar dinheiro pra trazer pra mim. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem tem que trabalhar pra sustentar a mulher. Oh, mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe quer que eu seja cabra safado. Porque bota a mulher pra trabalhar, pra trazer dinheiro pra mim. Mamãe não quer, não quer não que eu seja homem, não. Porque homem é metido a machão. Usa chique na cabeça pra dizer que é homão. Mamãe não quer, mamãe não quer que eu seja homem, não. Que homem é metido a machão, usa chifre na cabeça, vai dizer que é machão. Mamãe não quer não, mamãe não quer não, o filhinho dela seja homem não. Quer que ele seja cabra safado, amigo de Lampião. Pra botar a mulher pra trabalhar, pra trazer dinheiro pra mim, eu não ficar na solidão. Mamãe não quer não, mamãe não quer não, mamãe não quer não que eu seja homem não. Mamãe não quer não, mamãe quer que eu seja cabra safado, amigo de Lampião. Que homem é te dá machão, mata a mulher pra ir pra prisão, ser mulher lá na prisão. Mamãe não quer, o filhinho dela seja homem não. Quer que ele seja cabra safado, amigo de Lampião. Oh, vai, babá, mamãe não quer não, que eu seja homem não. Que homem é metido a machão, usa chifre na cabeça, vai dizer que é machão. Mamãe não quer não, o filho dela seja homem não. Quer que ele seja cabra safado, amigo de Lampião. Homem dá um like machão, tem que trabalhar pra trazer o feijão pra dentro de casa. E usar um chifre na cabeça, vai dizer que é machão. Mamãe não quer não, que eu seja homem não. Que homem é metido a machão, quer dar em todo mundo, quer prender todo mundo e depois ir pra prisão, ser mulherzona. Mamãe não quer o filho dela seja homem não. Que homem usa chifre na cabeça. Oh, mãe não quer o filho dela seja homem não. Que ser homem é ilusão. Ela quer o filho dela ter no cafetão. Porque bota as mulheres pra trabalhar pra mim e trazer o dia, o pão de cada dia pra mim. Mamãe não quer que eu seja homem não. Que eu não é metido a machão, usa chifre na cabeça pra dizer que é machão. Mamãe não quer não que eu seja homem não. Mamãe não quer não que eu seja homem não. Oh, oh, aê.